1162, Squawk Identity to clear the standing via my arrival to flight level 050, altimeter standing 1018. Solicitado em rádio Alta Saída. Sobrevoo no litoral, confirme manter a 506. Eu estou mantendo a 506. Me deixaram fazer um 360 no farol de Itapuã. Você realmente seguiu com o IDSE, mantendo a 506. Frente Guardião 09. Do plano, nível 120, saída Arbor após DCT. Sai conforme a rota. Pegou a da pista 10, primeira curva direita, aciona 5102, controle 120 decimal 8. Vamos agora para o lado farol da Barra e vamos seguir pelo litoral até Salvador, Guardião 01. Gente, Guardião 01, será informado mais à frente, porém já informando, o Guardião 09 está no momento no farol de Itapuã. O Guardião 01 também mantendo o QTB. Está sendo trato, Guardião 01. 1162, request position direct to Itapuã. Fly direct, stop intersection, go 1162. Send position direct to Itapuã. 3104. Gente, desça para 2.000 pés, o Onça 04, tem condições de voar na proa 185? Onça 04, então mantém o perfil da chegada, Onça 04 a 2.000 pés. Mesca Bravo, o controle. Gente, o Mesca Bravo, esteja atento, o helicóptero da Polícia Militar, um esquilo, mantendo 500 pés com rumo oposto. Romero Cabravo. Guardião 01, informa o tráfego adicional, Robson 44, decolado do Serra Whisky Delta Lima, com proa do farol da Barra. O Guardião 01, esteja atento ao tráfego. Azul 9740. Aguantará. Controle, o gol 1094, decolou na sexta proximidade. 1094, contato radar, suba para o nível 370, na saída Momo. Você vai se deslocar para onde? O 9740, o RP está se deslocar até agosto para efetuar o cheque do freio ou no pátio 3 mesmo? Já é possível fazer o cheque. Vamos efetuar no próprio cerco, vamos recuar na reta, aproximadamente uns 30 metros, e depois avançar, né, para retorno para a posição. Eu gente. Correção aqui para o sol autorizado, é ponte até no avião 9740. Obrigado. Mantendo 500 pés. Está tendo atraso que não visou onde o avião da nossa estação. Treme para o controle. Treme para o controle. Palma aqui é o meu alvo, setor sobre setor nordeste do campo, não tenho tráfego para reportar. Reporto fora do solo. Manda lá fora do solo, do grupo da vida, pro lado Conde, o Michael. Tráfego adicional do Guardião 09, o Guardião 01, o tráfego 4 milha, 10 horas 4 milha rumo ao posto, mantendo 507, do Guardião 01. Já ligou o Rossi, está visão com o Guardião 09, o Guardião 01, mas está separado. Guardião 09, tráfego do Guardião 01, 1 hora 3 milhas rumo ao posto, mantendo 507, Guardião 09. Sim, com a borda? Mas está autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera, Bichão 0, show 1118, decimal 95, altímetro 10, 18, tá 3191. Salvador, bom dia, onça 04, está passando o espelho, baixa a trama. Guardião 04, pista molhada. Porta visual do campo. Onda é Onça 04, via visual do campo. 04, pista molhada, vento 160 graus, 19, autorizado, pouso, pista no zero. Pouso, pista no zero, Onça 04. Tá escutando? Autorizado acionamento, reporte táxi, Vitor com After the tap, you clear to descend via minor arrival to 2,000 feet. Altimeter 71018, you clear. ILS X-ray final runway 10, report station on the localized. After the tap, down to 2,000 feet, ILS X-ray, we inform the establishment 1160. Gente, o médico, confirme a aeronave. Enter. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia, desculpa, boa noite, na 4 para Batman 150. Bom dia, boa noite, na 4, acione a identificação dessa via. Chegada Mari para 2000 pés, o QNH 109. Ok, via para 2000 com 1018, o senhor libera a velocidade da chegada? Afirmo, boa noite, na 4. Está descendo com mais 5, temos as restrições de velocidade, voo 089. Guardião 09, esteja atento, Robson 44, sobrevoando próximo ao shopping Bela Vista, o Guardião 09. Guardião 09, cumpriu o controle? Guardião 09, apenas pela informação, Robson 44, sobrevoando próximo ao shopping Bela Vista. automático, Oceano 10. Salvador, bom dia, Oceano 6200, com a Mike, restrito ao 190. Telema 200, adicione a identificação dessa via chegada Mari para o nível 070, o QNH 108. Salvador, bom dia, 4082, da informação mais. Bom dia, 4082, sonho identificação dessa via chegada Mari para o nível 060, QNH 109. 060-08 Yamari, 408. Controle, o Guardião 01 através do Plantão, está retornando para Salvador. Guardião 01, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, grato mais uma vez pelo apoio, Guardião 01. Alfa Delta, reporta ponto de espera da Delta, cruzamento. Litoral já em Jaguaribe, a questão é pousar quando autorizado no Cabo do Graé, Guardião 01. Gente, direto para o Graé, autorizado é porta curta final, a gente não é possível, Guardião 01. Confirmado, Guardião 01. 01 autorizado, curta final. Curta final, Pato Graé, reporta na curta, utilizando na medida possível. Paciente. Iniciando o cruzamento, agilizando, repassando a curta final para o Guardião 01. Guardião 01, curta desconsidera a instrução, voa pro do farol de Itapuã. Aguardando instruções, está na nave, está prosseguindo 10 mil final no zero, está 250 nós, não vai completar com a aproximação do mesmo, ok? Está comprando farol de Itapuã, aguardando novas orientações do Guardião 01. O Guardião 01 não tem intenções de prosseguir final 35, aguarda o farol de Itapuã. Aguarda no setor e taxa do Greco autorizado. Gente, Guardião 01, 1391, decolado 224, controle do 0, decimal 8. Ponto 04, autorizado, cruzamento 1028 para o hotel. Cruzamento 104, Delta. Radar, suba para o nível 340, saída da El. Você pode voar na flor de lei, dá para me dar formação aqui à frente? Vou cruzar, corre com o oceano até cruzar 2000 pés, vou ir direto lei, até 3191. Sim, direto Leida, após 2000, até 3191. 1162, chama a torre, Salvador, e 1198, decimal 95. 1895. 1864, chame final, e 1199, decimal 35. 1935, boa. As vermelhas acionam identificação. Na proa de Bonfi, desça para o nível 080, QNH 109. Clear to land, runway 10, runway west. Clear to land, runway 10, go 1162. 1110. Para descida no 110, no 6200. Salvador para Serra Brava, Golfo Romeu, Guarulhos. E a rota do plano, Alpesulu 1-0, Mois Piraí, DCT 1 BAD, Alpesulu 4-4, Pagog. New de voo 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola pichando 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5-0-7-4, controle 1-2-0, décima 8. 0-0, parceiro de vez. Retira para espera, fim de prioridade, aeronave em operação militar. Ok, 402, espera a imagem, pula pela direita. Direto Bacog, transponder 5074, contém 120, 480, para azul, 4207, na posição 3. Tem uma poeta, poste nota com 4207. Câmara pronta, azul, 4207. Vito, é com Vito, confirma o VOB? 04 VOB, táxi via parte principal, pós-táxi Índia, ponto de espera pichando 021-18995, altímetro no 018, Vito, é com Vito, sua viagem. A praça principal, após a Índia, no ponto de terra, vai chamar turno 1-9-8-9. Vermelho, prossegue para iniciar o piloto da pistão no zero. Gente, o Jamox corrigiu as vermelho, desça para 4.000 pés, do CNH 1-0-9. Gente, aguarde cópia 1-0-4, informação em curso Mike. Vitor Lima, Tempest no zero. Guardião 01 já levou esse aproximação pelo zero na final para o Pátio do Grande. Guardião 01, 91, 0 graus, 09, autorizado, pouso, Gré. Autorizado, pouso, Gré, Guardião 01. Boa, 4, 1 graus, 28, by right, com ground, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Uno, zero graus. X-ray Alpha, Gold 76, 1162. Respond before Juliet, Gold 1162. Gente, as vermelhas. Reposição? Entre o procurado Solar 29, no corte de frequência, o Guardião 01. O 0 grau, 09, nós. Pista molhada, o PNH 1-0-8 e a temperatura de 27.5 graus. Papapá Juliette Alfa Eco, acione a identificação, prossiga na chegada à mare, desça para o nível 1-2-0. Alfa Juliette, Lita No. 5. Juliette Alfa Eco, então desça para nível 1-2-0, confirmando nível 1-2-0 e previsto órbita em mare, o Juliette Alfa Eco. Afirmativo e devido a fim de dar prioridade à aeronave operação militar. na carta, o Juliette Alfaro. Amador Papagaio Vitória com vista decolado na árvore. Cópia. Cadastro para a farinha, pelo número 2-0. 2-0, senhor. Na árvore, muita coisa. Brown. Are you calling 1864 or 1162? 1864, okay, mas in position on Sector Juliet. Seu mestre Cabral, frequência livre. Alô. Mas vermelho, condição de vapor de pelo? Golfo 1162. Final ILF X-Ray pista no 0, curva à esquerda, para 220, limite ao localizador, o AIS vermelho. Cruzado Salvador para Serra Bravo, Charlie Golf, rota DCT, nível de voo 160. Decola puxando a zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós Leda direto. Aciona 0135, controle 1208. Responde 0135, cliente 0135, saída da El, Leda, após DCT, e o nível 1160. E o nível 1160, ok? Regimento correto, é porte pronto para acionamento táxi 1104. No controle final em 1.9 decimal 35. E a gente dá informação Mike para o galeão nível 360. Afirmativo, T3191 passando nível 190. Chama o centro Recife em 1.25 decimal 1. Alterne 1.33 decimal 25. 251-3325-3191. 2-1-1, após o obrigado. 0-0, vetoração agora para sequenciamento, curva direita na proa norte. O limite será radial 280 do VOR de Salvador. Isso para o nível 070. 5-110 para 070, mantendo proa 360. Limitado pela radial 280, Serra Victor Zelo. Juliette Alfaia, cobiça para o nível 080. 14082, autorizada descida para 4.000 pés do CNH no 09. 4.000 pés no 08, 08. 2, Guarulhos 340. Tá 3895, mais confere com a de cópia. Saulo, bom dia, boa noite, 64, não assisto tudo. Boa noite, 64, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará 1864. próximo é Juliette, voo no 864. Voo no 864, ingresso Juliette, portão 05. Aprovado, Juliette, até o 5, no 864. Sonar 6200, desça para o 050, reduza a velocidade 2009. Para o 050, reduzindo a velocidade para 2009, no 6200. Papapá, Juliette, Alfa Eco, desça para o nível 060. Padrão 09, prossiga. Padrão 09, ciente, frequência livre para coordenação, para o regresso, chama o controle. Tá, saída, senhora? Da Elle da Mônica. Obrigado. Já viu o novo limite, é a radial 290. 7290, meu Deus, 7290. Azul 4082, curva à direita para o 080, guardando o último vetor. Direita 080, guardando o último vetor. Azul 4082, papapá, Juliette Alfa Eco, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda para o 360, limite radial 280. Sete Alfa Eco, mantenha o 060. Azul 4082, para o curso localizador, completa a curva direita para o 110, reporta aí estabilizado. 110, 6200, curva direita para o 060. Direita 060, ou 6200. 4082, desça para 3.000 pés, ajustando 08. Uno, uno, oito, decimal, nove, cinco. Controle Ocean 6200, poderia manter a proa 040 para estar? 4. Confirma a total, né? Confirma acionamento total. Quanto é a posição agora? Tem uma aeronave final no 0 para aproximar para alguém. Claro. Curva agora à direita para o 080 e está autorizado a interceptar o localizador. Direita 080, está autorizado a interceptar o localizador, o 6200. Controle 1208, 7308 na 5. 7309, sem cotejamento correto, chama quando pronto, portão 02. Salvador, Patango, Vitor Eco, Vitor. Patango, Vitor Eco, Vitor, prossiga. Podemos solicitar a gentileza uma centena, caso interfira com o seu tráfego? Vitor Eco, Vitor, está autorizado 100, já vou avisar na rota. Afirmo, desse nível abaixo. Manda então uma centena, Vitor Eco. Azul 4082, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 autorizado, ILS X-Ray, Samara, ILS 4082. 6200, desça para 3.000 pés, ajustando 08. Para 3.000 pés, ajustando 08, 8.6200. vermelho 3K? Normal, tem bastante armado. Caso entre 100 graus e no 4900, pouso, substituição zero. Aí. Devolve vermelho. Azul 4082, controle. Siga controle, 4082. Formo o pouso de um F5 em Salvador, na pistão no zero, com utilização do paraquedas. Pode ser que tenha necessidade de um 360 em Simbra. Sim, 4082. É 6200. Informo pouso de um F5 na pistão no zero. É o número 3 para aproximação. Talvez haja possibilidade de um 360 em Simbra. Paciente 86300, voando V2. Ponta, tá com o Foto conforme o plano. Transponder 5126, controle 120.8. Para Serra Bravo Romeu, Oxigênio Signo 370, decolando 0 com o Etienne da Puca Caju, conforme rota 5126, transponder, controle Salvador 120.8, voo 790. Voo 790, cotejamento correto, chama quando pronto, o Chibeca para mim. Chamarei. Aqui é Alfa Eco, o limite é radial 280. Gente, vou coordenar com o centro, voo no 790, aguarde. Obrigado. Salva a parte de leite Alfa S, qual a sua velocidade de cara? 209. Pousando, o mesmo já está prosseguindo para o cruzamento. Assim que ingressar no passo, será autorizado o táxi. Chamou vermelho, solicitado entrar em contato com os canais Tango 23, Tango 117 e Tango 122 após o. Cheboque vermelho, foi solicitado que entrasse em contato nos canais Tango 23, Tango 117 e Tango 122 após o pouso. Vai atingir 3000, 6200. Sete Alfa Eco, ciente. O 4082 chama a Sônia Salvador, 118, decimal 95. Oi, Sônia. Papá, papá, Sete Alfa Eco, reduz a 1809. 07, chama táxi. Aí eu posso estar falando para o táxi com o 556. Usado o cruzamento imediato, pista no 028, para a Taxi Hotel, pode pintar no caminho. Reporte estabilizado. Pronto, direito deve estar assistindo, reporte estabilizado, direto aparece. É 6200, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 8, autorizado ILS X-Ray, reporta, passando zona. Para 2000 pés, ajustando 0 no 8, autorizado ILS X-Ray, reportará passando zona, ou chame a 6200. Uno 8, vai seguir tráfego 10 milhas à sua frente, com 140 de grau. Ah, o céu autorizado, sabe, você pode não esperar. Fazendo aeronave, autorizado, tá? Reporta ponte fora do hotel com cruzamento 104. Baseando 09, ciente, não recebo nem modo alfa nem modo charlie, não dá. A 3895 aguarde para o posto. Treco Vitor, informa o chamado do pouso. Agora, querida, o 1809. 1809, copiado, de Treco Vitor. Frequência livre para coordenação, e para informação de voo e alerta, chama em 1288, alterna 1260. Abatango Vitor Hotel Fox. Aguarde para a cópia. Completa sinal ILS, chama a torre 198, décima lado. Planta para a torre 2295, 6200, grato, bosta. Abatá Juliette Alfa Eco, desça para 2000 pés, ajuste no 018, está autorizado o ILS X8. Descida para 2000, autorizado o ILS X8 a 10, obrigado. Aparato. 04, autorizado o cruzamento da unidade 20 para a Delta, na Delta Solo 219. Áudio 4082, Solo 48, direito Solo 219. Direito na zona. Salvador, bom dia, Ocean Air 6200, passando Duna, no ILS X-Ray. 6200, continua a aproximação, reporte externo, cheque de trem. Afirmativo, continuando a aproximação, Ocean Air 6200. Poderia confirmar como está a pista? Pista úmida, viu? Afirmativo, pista úmida, Ocean Air 6200. Então 09, frequência livre para todo mundo. Uno 556, autorizado o Fox inicialmente até através do gate 612, confirme novamente para o Alberto. Tá bom, Uno 55 a bordo. Alfa 04, táxi Alfa, mantém a posição antes da táxi Juliette. Salve Salvador, Azul 4207, com 7:30 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Azul 4207, autorizado táxi, direita ainda até o ponto de espera da Sessão 0, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 098. No 09, direita ainda, ponto de espera da 1025, Azul 4207. 1556, autorizado prosseguir com o táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio e Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 098. Ok, segue táxi via Pátio e Índia, ponto de espera 11895 ou 1560. Boa tarde, papapá Juliette Alfa Eco, baixado e travado na final da 10. Papá Juliette Alfa Eco, continua aproximação, reporte externo, fecha a casa. Continua aproximação, reporta no externo, Juliette Alfa Eco. Passou externo, baixado e checado, chame a 200. Chame a 200, autorizado, pouso, pistão 0, 2090 graus, 129. de pouso na 10, o chame a 200. Oi, Salvador, muito boa tarde, Azul 4207, ponto espera da 10 pronto. Azul 4207, boa tarde, muito ponto espera da 10. Mantenha ponto espera da 10, Azul 4207. 04 na escuta. Modifique o transponder para 2642. Azul 4082, mantém a posição. Romeu Sierra, Charlie Eco, aguarde para cópia. Charlie Eco, prossiga. Romeu Sierra Charlie Eco, aguarde número 2 para a cópia. Solo, tenho chamado para o TAN 3895. TAN 3895, estou com dois tráfegos à retaguarda. Após a passagem dos mesmos e um que vai ingressar no portão 01, será autorizado. Sala Salvador, Azul 2, fecha na parte. Azul 2714, confirme o nível solicitado? É, solicitou no 60, barreira. Gente, prepara a saída MOMO número 3, cópia. MOMO com o número 3, 27 no pai. Azul 4082, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4082. Clássica, Pirandela, Azul 4802. 6200 livrou na Foto Trot. O Chanel 6200, táxi de Alfa, reportante da TFC Juliette. Táxi de Alfa, reportante da Juliette, o Chanel 6200. Ponto, espera, capitão 10, pronto, bom, 1-5-5-6. Bom dia. Bom dia, mantenha ponto, espera, gol 1-5-5-6. Metro Hotel Fox, informa que o plano se cancelou e o novo plano está para 1550. Metro Hotel Fox, aguarde. Juliette Alfa Eco, vento 100 graus, 129, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, 10, Juliette Alfa Eco. Pista 410, permanece saída Puka, transição Caju. Pista 0, pouso Puka, Caju, para pouso 10, cancelamento, está pronto. 208, obrigado. Autorizado, pista 10, cancelamento no pátio 3, chama táxi. É, portão 8, autorizado, se der cancelamento, reporta a taxa, 790. Só confirmando, o senhor está no pátio 3 ou no portão 08? Estou no portão 8. Autorizado, brasileira. 2 mil pés autorizado, Leida, azul 4207. 790. passando o Whisky India Delta, prossiga. Doutor Hotel Fox, está que você entre em contato com a sala IX? Oito. Reporta na Través de Veracruz. Oceaneia 6200, atentando ao Embraer da Azul. Ingresso a Juliette, portão 06. Direto na Juliette, ciente da aeronave da Azul, portão 06, Ocean 6200. Direito ao solo, 2 em Juliette Alpha X, solo 57, direito ao solo, 2 em Juliette Alfa Eco, prossiga. Juliette Alfa Eco, aguarde. Juliette Alfa Eco, correção, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette, confirme o pátio. Reporte antes do táxi Juliette. Confirme quem chamou o solo. Negativo, dá o no golf, prossiga. 4, a linha mantém pista 90. Arrumei o golf e aguarde, né? Alta, 3895. 3895, aguarde. Guarda. Graus. Vai ter que arranjar, vai ter que... Se alguém está de renda aí, e até agora a mulher não quer autorizar. 80, bom voo. Bom dia, 208, 556. Carne de novo. Voo no 556, contato radar de decolagem, submantém nível 360 via saída da El. E a saída da EL, 360, solicita 2000, direto da EL. E após 2000 pés, está autorizada para hoje da EL. Obrigado. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio ainda no ponto de espera turno no 8, décimo 95, ajuste no 0 no 8. 0 no 8, Pátio ainda 295, boa tarde, fecha. São 3895, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, está autorizado para chegar aqui acionamento no portal 02, chama táxi. Após o Gol autorizado, está 3895. Alfa 04, decolou ao 00, chame o controle 120, decimal 80, bom? Chama na controle 120, certo? Controle Salvador, 1104, meta de decolagem 10. Alfa 04, contato radar na decolagem, submantenha de 160, saída da EL. Subida 160, saída da EL, 1104. solo Salvador, é o American 229. Papapá, Juliette, Alfa Eco, autorizado Juliette, Pat 1, Lima, na Lima, chame a tua, Nuno 8, decimal 95. Oi, autorizado ILS, X-Ray, pistão a zero, reporta estabilizada. P255, cliente do GC, reporte retornando à rota. Romeu Hotel, Romeu Golf na escuta? Pronto, cópia. Papa Romeu Hotel, Romeu Golf, autorizado em Rimar, sobrevoo na Praia do Flamengo. Comprou a sua 510, transponder 0133, controle 120.8. Hotel Romeu Golf para o acionamento e decolagem, torre no 895, adicional 098. Papa Romeu, Fiat Aleco na escuta. Fiat Aleco, confirme radial ideal de saída. Gente, agora de 1 minuto 4. Ok, isso, chame pronto para a decolagem. Após desvios, pode abrir a zona? Cruzado, após desvios, para a zona. Aqui, para a zona. Papa Romeu, Sete, Alieco, pronto, cópia. Papa Romeu, Sete, Alieco, pronto, cópia. Uno 556, chama o centro de 35 decimal 1, alterna 1, 33 decimal 25. 351, 3325, Uno 556, obrigado. Utilizado o táxi até a Quebec, reporte para o cruzamento 17. Uno 790, decolou aos 04, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 308, boa, gol do 7-0. Hotel Romeu Golf, prossiga. Hotel Romeu Golf, decolagem por conta em risco, reporte fora do solo. O vento em Salvador, 100 graus, 119. Sete Alieco, contagiamento correto, confirme o pátio para eu ver. Acionamento táxi torre no 895, ajustando 098. Acionamento e táxi torre 198, decimal 95, ajustando 018, Papa Romeu, Sierra de Alieco. Para o táxi da 3895, 143 a bordo, Galeão, 035. Já fora do solo, pessoal, com a 17. Hotel Romeu Golf, prossiga na proa do farol de Itapuã, reporte para o cruzamento do campo. Solo Salvador, ajuda 714. Ajuda 714, pronto, cópia. Pronto para cópia. Azul 714, autorizado barreiras nível 160, decola da pista no zero, após a decolagem curva à esquerda na saída bomba, após segue direto conforme rota do plano. Transponder 5556 e o controle 120, decimal 8. Conforme a entrega aprovada no 160, colocou o motor no 160, decolando da 10, da curva esquerda, perto da bomba, após direto com o Bob Plano. E o nosso transponder 5556 e 120, decimal 8,400. Azul 27 no 4, com o planejamento correto, chamou pronto, pushback, acionamento no 43. Demora para push, acionamento 27, e toma pronto. América 229, prossiga. É o American 229, na posição 11 do Pátio 1 para reboque, a posição 03 do Pátio 3, posição 03 do Pátio 3. Controle Salvador, muito bom dia, está 3216, passando 90, parando 70, tem que dar mais. 3216, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, chegada a Mari, via. Chegada Mari, desce ao 60, está 32, 1 na manhã. Autorizado, praia do Flamengo, hotel no meu golpe. Salvador, bom dia. Gol 1864, autorização para Maceió com a Mike, está pronto para a cópia. 1864, prepara a saída, Puka, posição Caju e aguarda a cópia. Aguarda a cópia, 1864. Aquilete Romeo, ciente, reporta iniciando sobrevoo. Reportará nesse sobrevoo, Aquilete Romeo. Ponta 04, controle. Ponta 04, está autorizado direto Campo Grande. Vou ficar mantendo sobrevoo próximo do eixo 1735. Hotel Romeo Golf, estou de Salvador ciente, confirme estimado para ali para o setor. Ainda não tenho estimado, mas aproximadamente 5 minutos. Hotel Romeo Golf, estou de Salvador ciente. Está mantendo escuta permanente, Hotel Romeo Golf. Escritório, o Hotel Romeo Golf vai se afastar agora para próximo do farol de Itapuã. Hotel Romeo Golf, ciente, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará no farol, Hotel Romeo Golf. Pio 02, autorizado de Salvador, Salvador, decola da pista no zero. Após a decolagem, segue com proa do litoral sul a 500 pés. Transponder 0116, controle 120, decimal 8. P02, cotejamento correto, fracionamento táxi, torre 1895, ajuste no 08. Confirme o todo. Luz adicional, pro táxi, chame a torre 1918, decimal 95. Após obduzir, voa Mari para interceptar a chegada Mari, reporta para descida. 170, voa Mari, reporta para descida, 223. 895, ali mantém, pista no zero. Ali mantém no zero, para o